C'est quoi? C'est quoi? Sejam bem-vindos à Operação Hércules. Eu tô no comando dessa operação. Músicas inéditas e versões de alguns dos meus beats favoritos, tá ligado? Valeu todo mundo que fez o download, valeu. Desculpa a demora. Então aumenta o volume, porque a operação começou. Pra começar, que tal uma sessão de improvisação? É a operação. Eu tô no comando tipo um cirurgião. Abrindo cabeças é a minha profissão. Profissional, profissional. E aí, sobrinho, chega junto com o tio Cabal. Valeu cada download na moral. Tamo fortalecendo o rap nacional. E é isso que o rap precisa. Tá ligado, o Cabal improvisa. Manda um salve pra quem veste a camisa. Observa o padre reza a missa. Isso é uma aula de economia? Não, isso é uma aula de mitologia. Eu faço isso todo dia. E eu sinto que chegou um novo dia. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, um novo Hércules. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, um novo Hércules. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, um novo Hércules. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, um novo Hércules. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, é, hoje é um novo dia. Um novo capítulo pros livros de mitologia. O dia todo, estúdio, palco, rodo. 12 trabalhos, eu faço isso todo dia. Zeus e eu só. Então valeu, vó. Mas o moleque que você cuidou nasceu pró. Eu ouvi o som de vocês, deu dó. E até agora, ninguém desfez meu nó. Ah, é uma nova era tipo boné. Mas os caras continuam dando tiro no pé. Eu não tiro boné, eu tiro onda. Qual é? Jogador tipo Pelé ou Zico? Olé! Respiro fundo, vejo o sol nascente. Eu uno os dois mundos, tipo sol da quente. Oh, eu tô vendo o time pro na frente. Porque eu olho pros lados, mas vejo só a gente. A faixa 1 é a introdução. Eu medito e levito, já não sinto o chão. Não, isso não é ilusão. Não, eu não minto, João. Não, sou um centurião. É, com meu cinturão. É, o novo campeão. É, o novo lampião. Do lado do povo, mas com o dobro da ambição. Vai, meu papo não faz curva, sou fã do Chorão. E se São Pedro manda chuva, eu mando trovão. Mister Quarta-feira no comando dessa operação. General, 5 estrelas na constelação. Eu sou leão, vou pra guerra com Ares. Acabo com covardes, mando eles pro Hades. É, eu sou guerreiro, tô pronto. Com o peso nos ombros, pesadelo dos monstros. Veja isso como um símbolo. Eu não vou parar enquanto eu não levar o rap até o Olimpo Tru. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, um novo Hércules. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, um novo Hércules. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, um novo Hércules. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, exército de um homem só. Um novo Hércules, um novo Hércules.